Número 5 autorizado para estiver cancelamento, pátio 3, chama táxi. Chama táxi. Pro 8, chame Recife 12685, alterno 2545. 12685, 2545. Bono 648, bom dia. Bom dia. Romeu e Juliette, Romeu para o senhor. Gente, decida a critério, Romeu, Juliette, Romeu. Contrário, boa noite, 64, atendido, 150. Gol no 864, foi autorizado, descida para o nível 050. Meu Juliette, Romeu, informe se eu te matropeço. Iniciado na mesa. Pouso. Pouso para ingresso iniciado, próximo que eu Gente, 1-4, 1-5, copiado. Frequência livre. Bom, protagonista. Ouve, mano, se Juliette prossiga com a torre. Meu, mantenha-se em condições visuais, reporte Pituaçu, informe pessoas a bordo. Mano, cancelado, nosso Juliette. Colado 55, controle 20, decisão 8. 208. 4207, sua identificação, chega da Bonf, desça para 4000 pés, ajusta na 014. Para cá, distribuição 5538, Eduardo 38, 420, alternando em Vitória. Só confirma a autonomia? 4 e 20. Trip 5595, táxi autorizado, parte 1 no Índia, ponto de espera 10, 1895, ajuste 10 no 4. 64, solicita a voadora, se possível. Se for o controle? Solicita a voadora, se possível, vou 1864. Está autorizado, agora direto do Duna, descida até 2000 pés, ajuste em Salvador na 014. Duna, 2000 pés, 1014, boa noite, 64. Quilo, quilo, vai falar de 7, controle 20, décima 8. Gravação, bom serviço. Controle, Papa Romeu Bravo, quilo, quilo, decolado, acionado 0221. Autorizado, chique, chique, uma centena, decola da 197, curva esquerda, momo direto, 1208, aciona 5130. Caso que eu fique atento, 11, acho que 7,6 no corredor axé, sentido oposto, mantendo o 1 no meu pé. Afirmativo, estou com 10 pés. Estacionamento táxi, torre 1895. Mantendo 510, o Eco-Charlie 30. Bravo Kilo Kilo, informo que o tráfego anteriormente mencionado mantém 500 pés. Confirma, falta Bravo Kilo Kilo? Tráfego anteriormente mencionado mantém 500 pés no corredor Axé, no sentido oposto, informo quando avisou o começo. Ok, só passando exatamente para o do sapor, ok? Não avisou ainda. Mas Camargo Romeu está proando o farol de Itapuã, mas também não está avisando ainda o carro, tá? Mas Camargo Romeu ciente, tráfego passa neste momento, farol de Itapuã. Sim, Salvador, ciente, o Camargo Romeu está visual ao contrário. Gente. 09094. Afirma, autorizado, pushback, chama, tá? E aí, beleza. Bravo Kilo Kilo, quando possível, informe seu estimado para ingresso na terminal Ilhéus e o estimado para pouso. O site foi cortado, Bravo Kilo Kilo, pode confirmar ingresso na terminal Ilhéus e pouso? Passou o Floresta Iguaçu e também passou o Floresta Prata. Gente, Oscar Mike Romeu, chame agora a torre, 1918, decimal 95. A torre 18, decimal 95, Oscar Mike Romeu. Controle 1864, já está livre o procedimento? Livre LS, rapaz, estabilizado. Mike Romeu? Consegue do Israel. Trip 5595, contato radar, sua para nível 200, autorizado, direto da EL. 200, direto da EL, 5595. Salvador, Lima Lima Alfa. Prossiga, Lima Lima Alfa. Mudança de nível, vamos solicitar o Mateus 070. Ciente, 070 é o seu nível final. Bravo Kilo Kilo. Você informou ingresso na terminal Ilhéus 1400. Confirme para o controle, já são 1402 no momento. Ok, agora um momento, eu aqui vou ter que chamar aqui, por favor. Gol 621, voe bridge, chame Recife na frequência 1251, alterno 3395. 1251, 3395, gol 621, voando bridge. Alfa 431, não, não mudou pra Delta. Copiado 1431 terminal Ilhéus, confirmando ponto seguro 1500 pouso 1546. Afirmativo. Estamos prontos. O tráfego é informar, frequência livre. Bono 864, estabilizou. Bom, 1864, complexo de aproximação, torre 1, 1918, decimal 95. Torre 1895. Cadê? Eu vi 1-8-0. 1-8-0, vamos lá. 1-0-9-4, a direita via Índia, ponto de espera 1-0, 1-8-9-5, ajuste 1-0-1-4. Direita Índia, próximo espera 1895 0-9-4. Salvador, Golo 864, passo externo. É o Gol no 864, passou externo. 864, autorizado 12, pistão 0, vento 1-2-0 graus, 1-0 mais. Informa, helicóptero para pouso parado a 17, à esquerda, sua aproximação, não interferindo, ok? Gente, seguindo a aproximação, está autorizado o pouso, pistão 0, Gol no 864. Pode prosseguir 2000. Azul 4207, autorizado, descida para 2000, pais sem restrições, o ajuste é 1-0, 1-3, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 com 1013, autorizado XRA, vai reportar estabilizado, 4207, azul. A Lima tem 1-0. Quais aeronaves da companhia condicional, a Lima tem 1-0, 0-9-4. Chamar 6200, sem identificação chegada à mar e desce para nível de voo 060. 060, informação papá. O 1162 autorizado para ajustar. Tá, 1162 já. O 1864, solo 07, direito, solo 09. Livrando à direita, 219, o Gol no 864. Clareza 5. 8 mais, autorizado decolagem, estou no 0. Autorizado decolagem, 094. Centro da Juliette, boa noite, 64. Vitor Tchala, até. Qual no 864, não escuta? Não escuta. Previsto o portão 05 da 4 aeronave da TAC, ainda não chamou cópia. Já liguei para o infraero, eles disseram que ainda vão coordenar com a companhia para ver qual portão você vai. Então não tem previsão. Taxi CV Alfa, mantém sua Juliette. Alfa, mantém sua Juliette, boa noite, minha quatro. Azul 4207, Torre 1895. 1895, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4207, X-Ray. Salvador, bom dia, Azul 4207. 4207, vento 100 graus, 089, livre pouso no 0, check and train. Tá, livre pouso na 10, vai reportar baixado e travado e confirma o vento. 100 graus, 089. 100 com 800 graus. 1094, contato radar, sua tarefa nível 370, saída Mundo Fruti. Azul 4207, Torre 1895. Salve, boa noite, 64, próxima Juliette. Sim, eu tô guardando a informação. Frente. Três milhas e meia da cabeceira, baixada e travada, Azul 4207. Sente, livre pouso, 4207, mantém vento 100 graus, 089. Livre pouso. Código 094, libera a velocidade? Livre. Confirme pro 094? Livre velocidade. Sim. 4 Juliette 06. Juliette 06, boa noite, 64. Cogbo, gol 014. Autorizado. 4. Sola 1-2, direita, Sola Luzina, Sola 9. 2-1-9, bom dia. Uno 1-1-6-2, desça para 2000 pés, ajuste na 0-1-3, livre LS, reporte estabilizado. 2013, livre LS, reporte estabilizado, 1-1-6-2. 207. Azul 4207, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, Azul 4207. Sapapá descendo até 150, na praia de Mari. Azul 4082, sua identificação chega da Mari, desça para nível de voo 060. A Mari até o 060, identificou, estacionado 4133. Sente. O Xanar 6200, desça para 3000 pés, ajuste no 013. 3000, 1013, 60, 6200. Tríplice 5595, chame Recife 1251, no alterno 3395. Para ingresso no 7, Flotilha Tram. Já tela tá, já iniciou o táxi. O 1094, chame Recife 12685, alterno 2545. Chame 85 é a segunda? Secundário 2545. Vitor Tchelo Hotel, autorizado ingresso, a porta nela é pronta, capoeira 35. Gol 1162, Torres 1895. 1895, grato. Oceaner 6200, desce para 2000 pés. Permanece ajuste na 013, livre LS, após estabilizado. 2000 pés, reporta livre LS 6200. Papa Romeu Lima Lima Alfa, controle. Papa Romeu Lima Lima Alfa, serviço radar encerrado na posição Conde. Para essa informação, o tráfego sem contato com o controle nessa posição de 12 horas de 12 milhas, praticamente mantendo o nível 080. Chame agora Aracaju, frequência 120.3. Comunique, está livre. É, bem. O grupo Charlatão encheu imediato, manter posição aguardando 1.09 na final. Charlatão, até colapso 35, pinto 120 graus, 079 esse ano, de imediato, pinto Charlatão. Vim decolar de imediato. A 2, vento 120 graus, 089, autorizado pouso, piscina 0. Autorizado pouso, 1-0, 1-1-62. Já é o Delta, colapso 2-0, controle 208. 208, isso é Tchelo, boa. Sobre Salvador, Vitor Tchelo, Hotel, decolou na sua explosão. Vai dar bom. Papatango, Vitor Charlie Hotel, contato radar, suba para uma centena, sem restrições, caída mão. Afirmando uma centena livre das restrições, o Vitor Charlie Hotel. Assim. É. 4082, desça para 2000 pés, ajuste na 0 no 3, autorizado ILS, pista na 0, reporte estabilizado. Mini 13 para 2000, reportar estabilizado. O azul 4082. Direita, solo 2019. Direita, 2019, 80, 4082. ILS, Xanea 6200. Xanea 6200, contato de aproximação, chame a torre em 118.95. 1895. Solo Salvador, bom dia, gol 1162. Xanama 200, vento 130 graus, 089, autorizado pouso, pistão 0, confirmando trem. Já confirma. Travado, 6200. Cliente livre pouso, 1-0. 6200, vento 130 graus, 089. Livre pouso, Xanea 6200. 2704, contato radar na posição Conde. Foi proa de. Da chegada Bonf, na proa de Bonf para completar a chegada. E foi o melhor ideal de descida, faça um check no transponder, não recebo a sua altimetria. Tango Channel Michael, pode? Passo 3, senhorita. Cliente, página 3, decola da 1-0, pronto, cópia. Pronto, cópia, informa que decola a partir da Delta também, se autorizar e coordenar com a torre. Cliente, copa Tango Whisky Charlie Mike, autorizado Recife, nível 1-1-0, aerovia Golf 677. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Conde, controle 1-2-0, decimal 8-0, aciona o transponder 0260. Afirmo para Recife, na, vai no 1-1-0, Golf 677, pista 1-0, vão curva esquerda, saída Conde, o controle de Salvador 1208 e o transponder 0260. Correto, livre acionamento, parte 3, chama táxi. Cliente, chamada todo táxi, obrigado, Charlie Mike. Siga! Essa posição para chegar, você guardar o fluxo. Eu vou chegar com a fera, só um minuto. Obrigado. Tripulação, preparar para o pouso. 1013. 04082, chame Torres, Salvador em 1-8, decimal 95. Azul 4082, copia o controle. Speed check, sabe, sim. 2000. Torre Azul 4082. 082, chame a torre, 1-8, decimal 95, que falam que a sua portadora ficou aberta por um minuto. Obrigado. Salvador, 1-6-2-5, bom dia, passa Milhona 9-0, passa Milhona 5-0. Bom dia, Xanema 255, acione a identificação, desta via chegada a Mário para 2 mil pés, o QNH 1-0-1-3. Via chegada Mário, 2 mil pés, 1-0-1-3, possibilidade de identificar? Afirmativo. Obrigado. Controle 4082. Meu 4082, controle. Não consegue contato com a torre, então vê se eu autorizo o pouso, senão eu vou remeter aqui. Meu 4082, pista livre. Eu ri com a pista livre, o vento 120 graus, 09 nós. Quando no solo, tente novamente, 1-8, decimal 95. Obrigado. Azul 4082. Alto claro, 4082. Solo 29, livrar direito, solo 219. Vai ligar o 219, obrigado, senhor. Pro destino, o ponto será ao. Corta. O ponto será o 1550. Gente, modificado a zona 429-105, pouso copiado a 1550. Copiando, senhorita. 1540. Estou corrigindo, 1540. Gente, 1540. Controle de Salvador, muito bom dia, 35220, se a gente quiser passar. Deixamos o 190 para o 1550, autorizado por receita. 35220, essa é a identificação, chega da Mari, desça para nível de voo 050. Mari 050-5220. Zero, curva direita, Tael Leda Motiva, 1208, controle, transponder 5155. Do Galeão, 340. Decola 90, curva direita, saída da Euleta, da P November 10, 5155, transponder, confirme o controle, sequência. Controle 1208, a última posição é Motiva. Ok, Motiva, controle 1208, 3191. Correto, chama para o espectro. Solo, esse animal está acionado, 4 a bordo e até a João Pessoa, se autorizar decola a partir da Delta. Outra bordo de uma pessoa, confirma a autonomia? Tá com 3 horas e 20 minutos. Gente, o Shelly Mike, taxia via pátio 3, taxiway Kilo, cruza a Alfa até a Delta. Quando na Delta, torre 11895, ajuste 1013. Via pátio Delta, quando na Delta 1895, Shelly Mike. Trip 5220, vou em Itape. Itape está presente, 5220. E Salvador, quando eu tenho o Luiz Channing Mike, tá aqui, Delta decola para esse Delta, eu estou pronto. Channing Mike, autorizado, a linha decolar, não, pista no zero, partida Delta, vento 1-0, grau 08, nós. Autorizado a decolagem de partida Delta, esse Channing Mike. Solo, o azul 402, não vai haver necessidade de falar mesmo. 8 não precisa de falar mesmo. Ok. Marco, decolagem 33, controle 0018. 208, obrigado, senhor. Bom dia ainda, fico com Deus. Papatango Whisky Charlie Mike, bom dia, contato radar, sua para nível de voo 1-0, correção 1-0 na saída Conde. Afirma, senhorita Conde, se possível, nível final 070. Sim, 070, nível final, Whisky Charlie Mike. Obrigado. Cinco meia, 5-5-6, autorizado Galeão, nível 360, autorizado 1-0. Escola 1-0, curva direita, da Euleda Motiva, 1-2-0-8, controle 5-1-5-7, transforma. Sobre detonação, seu curve à esquerda na prova 250, aguarde o último vetor para o localizador. Esquerda 250, aguarde o último vetor. Dael Leda Motiva. Dael Leda Motiva. 556, correto, tchau, fechamento. Camara. 704. Cliente com 03 a bordo, voo orientação está livre, 500 pés, decola da 197 com curva direita via litoral, controle 1208, torre 11895, o fogem transponder padrão 0125. Manda com 35, 12 da 0. Mike Dalt livre acionar a portada. Muito boa tarde, muito bom dia, papapá, mais Celeste ao meu. Mais Celeste ao meu, bom dia. Poderia confirmar a prefeitura de controle? 120.8. 120.8, graças. Mike Juliette Romeu, prossiga. Locado 0195 no transponder. Vai permanecer sobre voo nas regiões de Cia e Paris. Na sua escuta permanente 500 pés. Sim. Romeu. Cara 2704, vai pro da posição pelo. Boa na frente pelo, professor. Tipo 5220, desça para 2000 pés, ajuste na 013. 2000, 1013, 5220. Tipo 5220, inicia redução 180 mais, número 2 na aproximação. Reduzindo 180 mais, número 2, aproximação 5220. Mantém 070, Sky Mike, vai respeitar abandonando a terminal, senhorita. Ciência. Mike. Visando o sinal da 590, 62, 55. Scanner 6255, completa aproximação, chama a torre 118, decimal 95. 295, 6255, obrigado, boa tarde. Boa. Trip 5220, autorizado ILS, ajuste permanece na 013, reporte estabilizado. Livre ILS, reporte estabilizado, 5220. Torre Salvador, Oceano 6255, final da pista no 0. 6225, livre pouso no 0, vento 140 graus, 10 norte. Livre pouso, pista no 0, Oceano 6255. ILS Delta Charlie, em frente ao hangar da Aerostar, qual o destino? A ideal seria pro norte então, né? Ok, Salvador Candeias, hangar da Aerostar, coordenação com a torre para decolagem com proa norte, passando ali pelo vertical de Jardim das Margaridas, o controle 120.8. Torre 1895, acione o 01 no 4, Yag Delta Charlie. Esquerda 240, Emo, eu pedi. 02, livre acionar, aguarde transferência e táxi, Yag Delta Charlie. Controle, mais direto ao meu. Prossiga. Aí que vai regresso, frequência livre. Ah. Utilizava um localizador, trip 5220. Trip 5220, completa aproximação, torre 118, decimal 95. 1815, boa. Solo, Salvador, Montinho, azul 44207. Azul 4207, RJ, Quebec, em curso, confere ao título 1013. Pronto, só um minuto pra cobre, já temos autorização. 28, táxi, lento via alfa, chama só um 200 com 9. 29, 25. Azul, puxa, aciona, portal siga, parte táxi. Livre, pushback, rebordará para o táxi 3151 3191. Alô, bom dia, Oceano 6255, policial 6255, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão previsto 05. Nervoso da TAM solicitou o pushback. Reporte antes da Juliette para ingressar no pátio. Alfa Juliette, portão estrada 05, rebordará. Antes da Juliette, 625. Marcelo, tu vai baixar de checado 5220. Livre, pouso 1-0, vento 120 graus, 1-0 norte, 3-5-2-0. Livre, pouso 5-2-0. Gostaria 2704, desça para 3 mil pés. 2704 para 3 mil pés. Yankee Delta Charlie, entretanto, composto para ingresso no centro. Mike Delta, vento 130 graus, 109, autorizado a colapso, está no zero. Está no centro. Salve Salvador, bom dia, gol 1790, tá com a informação, autorização Recife. Gente, informação é Quebec, altímetro 0 no 3, já temos aprovado o Recife 370, portão 10, número 2 para a cota. 2013, você escuta a cota, gol 1790. Xenem 655, observe o tempo do Airbus da TAM, 321. O tráfico posiciona a sua esquerda saída do pátio, pela frente do tráfico até o portão 5, autorizado com cautela. Com cautela, visual com o tráfico para o portão 5, venha 255. Sol, salvou, bom dia, Felipe 5220, visual, seu escudo. Bom dia, 5220, direita alta, esquerda, aquilo na sequência, pátio 3, remota 05, atento ao sinalizador. Pátio 3, atento ao sinalizador, 5220. Salvador. Bom dia, São 3895, informação Quebec. Quebec, curso confere, Guarulhos 340, é o número 3 da COP, já temos aprovação. O estacionamento, o 1956, posição 02. Guarde para puxar o sinal no portão 2. Temos a voz para teste inicial táxi, na sequência, será autorizado. Aguardando, abraço. Descer com a divisão 30 graus, 89, sentido Pro Norte. Pro Norte. 7 aprovado, Salvador, RJ, Santos Dumont, nível de voo 340, 340. Aerovia Pozulu 10, após SMAP, após Lúvito, e o restante conforme rota do plano de voo. Pista 10, decola, mantendo reta a decolagem até cruzar 2 mil pés, ou a terceira milha, após curva pela direita. Perfil subida da El Lida. Transição. Motiva. Controle 120.8. Voa 118.95. Transponder 5153. 120.8. Graças a volta. Ataque São 3191, 146 a bordo, Campinas, 3 horas e 50. No 0 pela direita, da El Lida, transição Mófica. 295 controle, é a 2, 298 é o controle, 5193 é a transponder, 4207. Não, controle 120.8, a 2895, e a transição é Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Motiva. Motiva, quente, e 208 é o controle, azul 4207. Tempo puxa. Pois é. Já 3191, táxi em frente, segunda direita via Índia, ponto espera no 0, ponto 2895. Altímetro no 0 no 3, confirma os dados? É, 146, Campinas, 3 horas e 50. Pronto pro táxi, né? Pronto pro táxi, desculpa, eu tinha cortado a fone de vocês. Não, sem problemas, no ponto espera conforme, 1013-1895, a tua voz. 1013-1313, 1556, quando já está livrando a cauda, inicia o pushback acionamento, reporte para o táxi. Autorizado para o táxi, 790, na escuta, cópia? Pronto, cópia, 790. Autorizado a Recife, nível de voo 370, aerovia OPA, Whisky 58. Circulando pista 10, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha. Então, inicia a curva pela esquerda, perfil de subida Puca, Jamo, transição Caju, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95, transponder 5166. Atualizado em Recife, 370 para 58. Decola 10, após 2 milhas, 2 mil pés ou 3 milhas pela esquerda, perfil Puca, Jamo e Jamo Aracaju. 208 controle, 95 torre, 5166 transponder. Portão no zero, chama pelo puxa. Sente. Plano 3895, escuta a cópia. Prossiga, plano cópia. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Uber, Zulu 10, após bridge, após Uber, Zulu 16, restante conforme rota do plano de voo. Decola pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha, após curva pela direita. Perfil de subida Dael, Leda, transição Motiva. Controle 120, decimal 8, torre 1895, transponder 5162. Autorizado Guarulhos, 340, Upper Zulu 10, Brinque Upper Zulu 96, Bravo Hotel Zulu, DCC, Boston. Decola da 10, compre a restrição da carta, após curva direita, da El, venda, Módima, 12080, controle, 1895 a torre, 1162, o transponder, 3895. Portão 3, chame pronto, pushback, instrumento. Chamada. 04.